tão igual ao meu Jesus. Não há ninguém melhor pra compreender-me, ninguém pra defender-me melhor. Amigo igual a Jesus. Me diz calma quando o mar é revolto. Me diz calma quando a fúria do mal se levanta. Me diz tenha calma, eu estou no comando de tudo. Filho, calma. Sou eu quem cuido de tudo. Sou eu quem te sondo e te escuto. Entendo até o teu gemido. Compreendo o teu choro, o teu grito. Descansa no que te falei. Te todo tempo.